Como é que nós vamos tirando isso desse andar do conhecimento e colocando lá no computador central, mudando o sistema operacional com uma experiência, e com duas, e com três, e com quatro, uma de cada vez, uma após outra? Senhor, eu quero nesta semana uma experiência de gastar mais tempo para ser do que para fazer. Quero até deixar de lado algumas coisas. E quero buscar ser como o Senhor nessa questão do enxergar uns aos outros e nessa questão de como eu encaro as estratégias do diabo. Do jeito que ele vier, eu sei como eu posso ir contra ele. Sei quem eu sou. E vou poder profetizar isso a cada um ao meu redor. Eu sei o que penso a teu respeito. Eu estou certo do que penso a seu respeito. O que você pensa a meu respeito? Você foi salvo por Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando em seu favor. Mas eu? É. Pode declarar. Mas e se eu não acredito? E se eu estou assim com raiva dele, dela, porque fez isso? Vença tudo isso. Passa por cima de tudo isso. E experimenta. Eu quero, Deus, uma experiência nessa semana de, com relação a alguém, a alguma situação, a alguma questão, colocar em prática essa forma de declarar, de enxergar, de agir, de proceder, de reagir, segundo o que o Senhor tem para mim. E ver o fruto disso, ver isso acontecendo. Eu passei a falar, eu passei a fazer assim, eu passei a pensar assim e comecei a ver que funciona mesmo. Eu quero uma experiência, basta uma, para eu pular para experiências maiores e maiores e maiores, e daí a pouco ser uma autoridade do Senhor. Como lemos ali, embaixadores de Cristo, cheios de autoridade contra toda e qualquer artimanha do inimigo. Pedimos ao Senhor, domingo passado, Senhor, nós estamos em 21 dias de consagração. Durante a semana, na quarta-feira, eu vou continuar esse estudo. Em outras coisas que o Senhor foi me revelando e me ensinando nesta semana. Mas nesta semana nós vamos colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero uma experiência nisso que eu já estou recebendo. Eu quero ver isso acontecendo dentro da minha casa, na minha vida. Se você não estudou hoje pela manhã, primeira parte, você vai domingo que vem pegar o CD da primeira parte, você vai pegar esse CD também e você vai revisar, mas você já vai sair daqui hoje com um desafio. Eu e você vamos sair. Eu vou passar a olhar diferente as circunstâncias à minha volta. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi sabia disso. Ah, como sabia. Por isso ele foi diante de Golias e falou assim: eu vou, não é na minha força, não é no que eu posso, eu não tenho nem escudo, não tenho nem armas como esses aí têm, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que já te venceu, Golias. Ousadia e intrepidez para falar assim, agir assim, em algumas circunstâncias suas. Fecha os teus olhos. Coloque diante do Senhor estas situações, questões, pessoas, assuntos. Diga: Senhor, eu não vou viver esta semana o normal, resolvendo as coisas, trabalhando, produzindo. Esta semana eu não abro mão de ter algumas experiências com o Senhor. Eu tenho um alvo, um propósito. Não é ganhar dinheiro, não é fazer a vida, porque isso passa. Meu alvo é ser um discípulo, ser como Jesus, para que o mundo creia, para que minha família seja alcançada, para que a minha mente passe a funcionar na dimensão espiritual e não na dimensão tão limitada desta terra. para que eu exerça fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o justo vive é pela fé. O justo é um empreendedor cheio de fé, semeando lá no futuro, sem medo, porque sabe quem é, sabe como vence o inimigo, sabe que ele já foi vencido. Não só ele, como todos os espíritos que porventura forem enviados contra nós, já foram vencidos. Se ele consegue algum poder, é porque eu mesmo libero uma palavra, mas acabou. Satanás, acabou para você. Da minha boca vai sair nesta semana algumas palavras tão ousadas, tão intrépidas, e eu vou experimentar algumas coisas tão fortes com o meu Senhor, e ninguém me segura. Eu crescerei no Senhor, na autoridade, como um discípulo, e eu serei Jesus nessa terra. Não quero ser membro de igreja, não quero ser religioso, não quero cumprir bonitinho, ir à igreja todo domingo, nos dias que eu posso, nos dias que eu gosto, que eu quero fazer aquilo que eu gosto, que eu sei. Não, eu não quero, eu quero ser um discípulo de Jesus, gerando milhares de outros discípulos. E é impossível vivermos assim como a igreja de Cristo nessa terra, se não olharmos como ele olha, se não enfrentarmos o inimigo como ele enfrenta, como quem já venceu, porque já venceu. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou certo de quem eu sou, eu estou muito certo a meu respeito. E será uma semana nova, e à medida que você tem convicção do Espírito de Deus, que vai experimentar, é um empreendedor que não tem medo de fazer algumas coisas ousadas, vai dar certo, porque ele disse: pode construir, eu sei o que eu estou fazendo. Pode investir, eu sei onde eu estou pondo as mãos. Você e eu, visionários de Deus, pela fé, olhando lá na frente, passo a passo, no tempo e na forma do Senhor, sem a nossa pressa, mas com fé, com determinação. Se há alguém, se há algum assunto no qual você vai aplicar esta lição, no qual você vai aplicar fé desta forma, fique de pé, levante as suas mãos e declare ao Senhor: eu estou vendo lá na frente, Senhor. Não é a Pampulha construída, não é o lago, não é a construção, não é a avenida. Eu estou vendo algo muito mais tremendo, algo eterno, Senhor. Eu estou vendo a minha vida, um servo ganhador de almas, que vence as lutas, as dificuldades pessoais, os pecados, os problemas, os atritos, as questões familiares, porque eu já sei, vencemos já o maligno. Nós já vencemos o maligno. Eu não quero apenas fazer, porque fazer é fácil, Senhor. Eu quero ser, e não ser qualquer coisa, ser discípulo como o Senhor é. Levante as tuas mãos, levante a tua voz e proclame com autoridade, com garra. Proclame, libere a sua voz, declarando com garra áreas da tua vida, questões do teu coração, que você está declarando: Satanás já venceu. Satanás, eu já venci. Satanás, você já foi vencido. Meu Senhor já te venceu. Eu não temerei, Senhor, porque tu estás comigo. Me levanto na autoridade do nome do Senhor para dar muito fruto, frutos para o reino do Senhor. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e não diz respeito às coisas dessa terra. Por causa dessa meta mais sublime, é que o Senhor me fará prosperar no trabalho, nas finanças, nos recursos, nas questões pessoais, familiares. Mas eu tenho uma meta: ser como Jesus. Ser como Ele é. Oh, Jesus.